CDs. O moral que fica bom pra vocês. Pra vocês continuarem se apaixonando assim. Chicabana no Jague Folia. Já estava perto do prazer, ao menos para mim. Mas se o vento quiser te levar, não você sabe o seu lugar. Oh, assume logo e vem me amar. Poderá sentir o que existe em mim. Seu tempo, tanto orgulho e vaidade já não tem lugar. Não deixa o amor entrar. Vamos, assume logo e vem me amar. Poderá sentir o que existe em mim. Sente, diz que não foi um erro eu te amar assim. Eu tive um sonho bom, navegava com você. Fantasia, o que restou em mim foi o que senti. E agora eu sei que você se foi, mas o teu cheiro ainda está no ar. Acredite em mim. Navegava com você, Kiko Chicabana.